O avô cavernoso instituiu a chuva. O avô cavernoso instituiu a chuva. Ratificou a demora, persignou-se, ninguém o chora agora, perfumou-se. 20 mil léguas de virgens vieram. 20 mil léguas de virgens vieram. Inúteis e despidas, flores de malva. E a banha bem segura sobre a cova. Oh, avô cavernoso, quem viu a tonsura e a tenda dos milagres e a privada. Na tenda que foi nítida conjura, as flores de malva murcham devagar, devagar. Até que se ouvem gritos matinadas, até que se ouvem gritos matinadas, até que se ouvem gritos matinadas. O avô cavernoso instituiu a chuva. O avô cavernoso instituiu a chuva. Ratificou a demora, persignou-se, ninguém o chora agora, perfumou-se. 20 mil léguas de virgens vieram. 20 mil léguas de virgens vieram. Inúteis despidas, flores de malva. E a banha bem segura sobre a cova. Oh, a boca farnoso, quem viu a tonsura e a tenda dos milagres e a privada. Na tenda que foi nítida conjura, as flores de malva murcham devagar, devagar. Até que se ouvem gritos matinadas, até que se ouvem gritos matinadas, até que se ouvem gritos matinadas, até que se ouvem gritos matinadas.